mas toda do planeta. Isso é projeto sofrência. Tocando os corações apaixonados. A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errado. O beijo esfriou, a cama congelou. Boa sorte com seu novo amor.